Estou recebendo neste momento aqui no estúdio a Mariana Cortes, ela que é coordenadora do projeto de extensão Vivendo Livros Latino-Americanos na Tríplice Fronteira, um projeto da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia, tudo bom, Guilherme? Satisfação em poder falar sobre um assunto como esse, porque, pelo que eu vejo aqui, vocês já fizeram uma ação em Foz do Iguaçu, uma ação no Paraguai e pretendem fazer também uma ação na Argentina. No que consiste o projeto? Até em aparelhar bibliotecas para comunidades aqui da nossa região? É, isso. Então, o projeto Vivendo Livros Latino-Americanos na Tríplice Fronteira, ele tem a ideia de... a ideia já está fazendo, né? Em três escolas, uma em Foz do Iguaçu, uma em Cidade del Este e uma em Porto Iguaçu, nós escolhemos três escolas, basicamente por conta da vulnerabilidade de onde essas escolas estão, e eram bibliotecas que não eram escolas que não tinham biblioteca. Então, a nossa ação é reestruturar o espaço da biblioteca. As escolas, como no caso do Paraguai, que não tem acervo, tentar por busca de doações, de contato com editoras, fortalecer o acervo de livros, e a partir daí a gente começa a realizar um trabalho pedagógico com docentes e discentes durante o período de um ano, mais ou menos, como forma de propor práticas de leitura em que estudantes e docentes possam ler os livros da América Latina, possam conhecer os outros lugares por meio da leitura. E olha, é importante até frisar isso que você citou, da questão do trabalho com os docentes, porque não basta ter a biblioteca, né? Preciso incentivar, fazer com que esses professores conheçam e, a partir daí, propor atividades para os alunos? Isso, exatamente. Porque, às vezes, quando a gente chega na escola, tanto do Brasil quanto da Argentina, são escolas que têm um bom acervo de livros. Eu estou falando de escolas para crianças pequenas, o nosso ensino fundamental 1, né, que vai do primeiro ano ao quinto. Então, são livros infantis, tanto na Argentina quanto no Brasil, por programas governamentais, são bons acervos que existem nas escolas. No Paraguai, a realidade não é assim. No entanto, mesmo com bons acervos, muitas vezes os docentes não conhecem esses acervos, né? Então, é como se houvesse um investimento, um fomento na chegada dos livros na escola, mas não houvesse um preparo dos docentes para o trabalho com esse acervo. Então, é isso um pouco que a gente faz, um reconhecimento, a valorização do espaço da biblioteca para a leitura literária, porque é bom frisar que essas bibliotecas que a gente estrutura são bibliotecas para o trabalho com a literatura. E aqui em Foz do Iguaçu foi escolhida uma escola na zona rural da cidade? Exatamente, é a Escola Municipal do Campo Brigadeiro Antônio Sampaio, no Alto da Boa Vista. A biblioteca foi estruturada ali no ano passado, em 2017. A gente entregou a biblioteca em abril, 1º de abril, e a partir daí a gente ainda está na escola, então já faz um ano e alguns meses em que a gente trabalha na escola, eu e a equipe de estudantes da UNILA, e aí a gente foi criando um vínculo bastante interessante com essa comunidade, tanto os alunos, quanto os professores que nos apoiam, quanto também os pais de alunos, enfim. E no Paraguai, em Ciudad del Este, foi escolhida aí uma escola no bairro San Agustín, que é um dos bairros, digamos assim, com uma situação até bastante complicada socialmente ali em Ciudad del Este? Isso. É um bairro com bastante, bastante precário. Então, a gente fez um levantamento do entorno da escola para conhecer quem são os estudantes ali. E é uma região sem saneamento na parte de trás da escola. São casas com bastante gente, 7 ou 8 pessoas morando na mesma casa. O que a gente encontrou durante a manhã ali, que a gente fez pesquisa, entrevista, né, enquete, são crianças que às vezes ficam sozinhas nas casas. Então, é um bairro realmente bastante vulnerável, com uma situação delicada. A escola ela não é tão estruturada quanto a do Brasil, então as salas de aula têm vidros quebrados, carteiras bastante deterioradas, lousa deteriorada e pouco recurso. É uma escola com poucos recursos. A receptividade, como é que foi? É sempre muito bem-vindo o projeto. Não é fácil, porque, e aí eu aproveito o espaço, a gente depende de doação, porque a gente acaba levando tudo, tinta, lixa, a prateleira, separador de livros, a gente faz todo o levantamento do acervo, coloca etiqueta para poder ter controle desses livros, então acaba sendo um projeto que demanda doações, a gente faz vaquinha online, a gente está sempre na internet, no Facebook, pode procurar pelo nome, Vivendo Livros Latino-Americanos na Tríplice Fronteira, e também no Instagram. É sempre muito bem-vindo. No entanto, o que a gente percebe é que o vínculo só vai sendo criado nas escolas a partir do momento que a gente começa o trabalho pedagógico. Então, assim, quando a gente está estruturando, parece que é como se a gente entrasse ali sozinho, né? A partir do momento que eles veem a biblioteca concretizada é que eles começam, então, a se envolver no projeto. E já foi feita, então, essa ação, né, para a criação de uma biblioteca aqui no Brasil, né, na Escola Brigadeiro Antônio Sampaio, né, uma escola na zona rural aqui de Foz. Essa ação no Paraguai, na Escola San Agustín, ali no bairro do mesmo nome, em Ciudad del Este. E para o ano que vem, vocês preveem uma criação de uma biblioteca também numa escola de Porto Iguaçu? Já foi definida a escola? Já, é a Escola 722. O primeiro passo do projeto foi escolher as três escolas, né? E a gente contou com as secretarias municipais ou equivalente em cada uma das cidades. A escola 722 é a zona rural também de Porto Iguaçu, no entanto, com características bastante distintas da escola do Alto da Boa Vista. Porque no Alto da Boa Vista é uma zona caracteristicamente do campo, né? E em Porto Iguaçu são pessoas que trabalham naqueles grandes hotéis ali que tem na rodovia. Então é uma característica diferente. Em Alto da Boa Vista as crianças são acostumadas com galinha, com vaca, essa é a realidade. Não é a mesma realidade da zona rural de Porto Iguaçu. Você citou a necessidade de doações, né, de colaboração do pessoal aí para o projeto. Então vamos até reforçar aqui quais são os materiais que vocês mais precisam, de que forma também entrar em contato com vocês para que sejam efetuadas essas doações, quem tem a disponibilidade. Basicamente a gente precisa de tinta, precisa de massa corrida, precisa de lixa, material de construção mesmo, a não ser tijolo, essas coisas não, porque a escola normalmente dá. A escola que a gente vai fazer agora, porque no Paraguai e no Brasil já estão prontas as bibliotecas, mas na Argentina é um espaço muito grande e que não está bem fechadinho, então tem partes do lugar em que entra água, então a gente vai ter que fechar essas partes e é um espaço grande, então a gente vai ter que ver como é que a gente vai instalar as prateleiras, como é que a gente vai organizar. A gente também aceita doação de almofada, tatame para as crianças sentarem para fazer a hora do conto. Então são essas doações que a gente precisa. E também a gente faz a vaquinha online, porque o que acontece? A gente compra, e para o Paraguai a gente ainda precisa, livros para crianças. Então, a gente também aceita doações de editoras. A questão é que a gente está falando aqui no Brasil, porque os livros eles precisam estar em espanhol, né, para ir para a biblioteca do Paraguai. Então, a gente recebe doação para uma vaquinha online, para a gente poder comprar o acervo. E a gente sempre presta contas para que todo mundo tenha transparência de onde está sendo gasto o dinheiro. E olha, no Facebook, como você citou, Vivendo Livros Latino-Americanos na Tríplice Fronteira? Isso. Só digitar isso já chega até a página de vocês. Já chega. Uhum. Ou indo pelo meu próprio Facebook, que é Mariana Cortez, chega também no no Facebook do projeto. E bom, são esses os meios, e também procurando talvez a universidade, a UNILA, também possa ter dados ali que ajudem a chegar no projeto. E eu parabenizo aí você e toda a equipe, né, que participam, realmente uma bela iniciativa aí que esperamos que renda frutos, né, na integração, no conhecimento realmente da nossa realidade aqui dos países da fronteira. Mariana Cortes, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço o espaço, e é muito importante que a universidade esteja, né, na comunidade, da Tríplice Fronteira.